som. Isso aí. Bom, a gente vai continuar ainda nos fundamentos teológicos. Nós vamos fazer fundamentos teológicos até o final de abril. Quando a gente entrar em maio, a gente já entra nos assuntos específicos da teologia. Por que eu insisto nos fundamentos teológicos? Porque se a gente não tiver uma base bem fundamentada do que a gente tem que estudar, e de como estudar, o que vai acabar acontecendo? A gente acaba estudando de maneira errada, acaba interpretando a Bíblia errado, acaba estudando errado, e aí acaba fazendo confusão. Então, por isso que eu insisto nos fundamentos teológicos. Lembrando, as aulas que a gente teve, Cristo, centro de tudo, não apenas da palavra, mas de toda a existência, a revelação de Deus ampla, né? Terceira aula foi sobre... Né? Terceira foi sobre o quê? Depois da revelação. Hã? A revelação foi a terceira, né? A verdade. E a última que nós tivemos na aula passada foi Jesus Cristo como o novo Adão. O arquétipo do homem. Hoje nós vamos falar sobre a palavra e o símbolo. Qual é seu nome? Cida. Cida, não se assuste às vezes. O nosso estudo... Você ensina na mesma igreja? É. Ah, tá. O nosso estudo não é como um estudo de escola dominical. A gente não estuda assim, baseado só no texto bíblico. É um estudo teológico amplo. E às vezes você pode se assustar de primeira. Eles já não se assustam mais, porque eles já tiveram 4 aulas, já estão acostumados. Mas você pode se assustar de primeira com jeito. Vai tentando pescar as coisas que eu vou falando, com o tempo você vai entendendo como eu ensino. Como que Deus se revelou pela primeira vez? Através do quê? Dá? Palavra. Haja luz. Não é isso? Haja tal. Deus, a primeira vez que ele se revela, ele já se revela através da palavra. E foi pela palavra que ele criou todas as coisas. Pela palavra, ele se deu a conhecer aos homens. Pela palavra, ele comunicou, inclusive, as suas profecias. Vê então, presta atenção, como a palavra é importante. Entende como a palavra é importante. A palavra é o meio que Deus usa para se comunicar com os homens. E é o meio que a gente usa para se comunicar entre si também. Então presta bem atenção na importância da palavra para Deus. Por isso vocês que já são teólogos, devem estar atentos à importância da palavra quando vocês vão estudar, mas vocês têm que estar atentos que a palavra, ela tem seus perigos e seus próprios caminhos, é isso que a gente vai ver hoje. Vocês já ouviram falar que a palavra de Deus é eterna? Já ouviram falar isso? Que ela permanece para sempre, né? Onde está isso? Em 1 Pedro 1,25. A palavra de Deus permanece para sempre. Ah, vocês já ouviram falar que ela é perfeita? Como é que está lá em Salmo 12,6? Ninguém pode abrir? Salmos 12, 6. Lá o salmista fala sobre a palavra de Deus. Salmo 12, 6. Pode ler. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada e encandida. ver qual é o que o salmista fala. Que a palavra de Deus é pura, refinada, como fosse passada na fornalha, purificada 7 vezes. Ele está falando o quê? Da palavra de Deus. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é a palavra de Deus? Alguém sabe dizer? O que é a palavra de Deus? Expressão da vontade. Ótimo, ótimo. Se você perguntar isso numa classe de escola dominical, o que as pessoas vão responder para você? Que a palavra de Deus é a Bíblia. Né? Bom, realmente, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia, na verdade, ela contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Ela registra a palavra de Deus. A palavra de Deus, a real palavra de Deus, é anterior à Bíblia. A Bíblia apenas registra o que Deus já comunicou. Tá? Guarda isso. O que está registrado na Bíblia é suficiente. É suficiente. Aliás, é até perigoso você buscar outras formas de registro, provavelmente você vai dar com burros na água. A Bíblia é suficiente para a salvação. Tá? Só que você tem que entender que quando a própria Bíblia fala a palavra de Deus, ela não pode estar se referindo a ela mesma, a Bíblia. Na verdade, ela está se referindo a quem? A Deus. A palavra que esse Deus falou. E quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é eterna, ela não está dizendo que aquele livro que nós temos na mão é eterno. O que é eterno são as palavras que estão nesse livro e as próprias palavras de Deus. Vocês conseguem entender isso? O que Deus fala é eterno. Quando nós falamos assim, a palavra de Deus não erra, não é só a Bíblia que não erra, é o próprio Deus que não erra. Ai, Fábio, mas por que isso? Por que essa explicação que parece que não tem utilidade nenhuma? Presta atenção. Qual é o grande erro de muita gente que vai estudar teologia? Que vai estudar a Bíblia? É tomar a Bíblia como se a Bíblia fosse o próprio Deus, e não a algo que está se referindo a Deus. Se você pegar a Bíblia como se fosse o próprio Deus, o que vai acontecer? Você vai interpretar ela, às vezes, de uma maneira inconsequente. Não atentando, não prestando atenção que o Deus que está por trás da Bíblia é o Deus que fala. Isso que é importante. Deus já falou muitas vezes e de muitas maneiras. Em Hebreus 1, 1 e 2, o texto fala isso, exatamente isso. Deus já falou muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas, aos pais pelos profetas, mas hoje fala pelo Filho. O que, que é esse falar? O que, que é esse falar? Esse falar não pode estar restrito a simplesmente palavra, expressão oral. Porque que sentido tem falar que hoje, Deus fala pelo Filho. Se fosse só expressão oral. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. A verdade que a gente busca não está só nas palavras. Está em algo mais profundo. Espera, espera. Fui eu que deixei. Eu que deixei para fora. Ah, fica à vontade. Sentindo falta de vocês. A palavra, a verdade das coisas, não está só na palavra. A verdade está além das palavras. O que são as palavras? As palavras são símbolos que se referem a uma verdade que está por trás. Por que eu falo isso, gente? O que acontece hoje? Pessoal que estuda, As pessoas acham que só porque entendem o que está escrito, eles entenderam a verdade. Então o cara vai lá, estuda grego, estuda hebraico, etimologia, morfologia, gramática, e acha que isso é suficiente para entender a Bíblia, ou para entender a revelação. Não é. Você precisa entender a realidade que está por trás dessas palavras. A que elas se referem? Que verdade elas estão se referindo? A palavra por si só é só uma palavra, é só um símbolo, que não diz tudo. É muito importante vocês terem isso, não só para estudar aqui comigo, quando vocês forem estudar a Bíblia para a vida de vocês. A gente não pode ser apressado, achando que porque entendeu a construção da frase, já entendeu tudo. Há uma verdade por trás daquilo, e é essa verdade que nós estamos correndo atrás. Do que ela está falando? A que essas palavras se referem? Sobre o que elas estão falando? Nós já aprendemos o quê? Que Deus se revela pelas Escrituras, mas só pelas Escrituras? Não. Por toda a criação. Deus se comunica por toda a criação. E muita dessa revelação de Deus não é palavra. Não é palavra. Quando você olha uma criação, você não está vendo palavras. Você está vendo seres, entes de verdade. E Deus não está falando aí? Está ou não está? Sim. Ele está se comunicando de alguma maneira. Ele está mostrando quem ele é através dessa criação. E quando a Bíblia fala que Deus fala conosco através de Jesus Cristo, Hebreus 1:1-2, ele não está falando só que o que Jesus Cristo fala é o que ele fala. Não! A Bíblia está falando que a pessoa de Cristo é a manifestação da comunicação de Deus. Vocês entenderam isso? Ótimo. A Bíblia fala assim, vamos ler lá em Hebreus. Presta um pouquinho para mim. Olha o texto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. O que significa esse nos falou? Nos falou pelo Filho. A gente normalmente vai entender o seguinte, as palavras que Jesus falou eram as palavras de Deus. Mas não é só isso. O que a Bíblia está falando é que a própria pessoa de Cristo foi a forma de Deus se revelar, de falar. Antigamente, no Velho Testamento, ele falou por meio do quê? Dos profetas. Não foi? Mas agora, a Bíblia não fala que ele falou por meio de Cristo. Não. Cristo é a própria palavra, é a própria revelação. Ah, Cristo é a palavra? O que está escrito em João 1:1? Ele é o verbo, o logos. A gente já falou sobre o logos da outra aula. Jesus Cristo é o logos. A nossa tradução traduz como verbo. Eu não gosto muito do termo verbo para Cristo. Se for para traduzir, eu prefiro palavra. Tem algumas traduções que falam, ele é a palavra. Por que a palavra? Ele é a manifestação de Deus, é como Deus se comunica. Como é que Deus se comunica com as pessoas? Por meio de Cristo. Mas como que é essa comunicação por meio de Cristo? É através do que Cristo disse? Também, mas não só. Imagine que Cristo falasse tudo o que ele falou, mas não morresse e não ressuscitasse. Qual seria o valor do que ele falou? Seria muito limitado. A morte de Cristo e a sua ressurreição falaram muito mais do que todas as palavras. Porque essa era a verdadeira revelação de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, Deus não está se comunicando só com palavras. Entendeu? Com tudo. Com a realidade. Cristo, quando morreu e ressuscitou, está falando tudo. Mesmo sem falar. Isso porque Porque a verdade está além das palavras. Cristo poderia falar, eu morri e eu ressuscitei, mas se ele não tivesse realmente morrido e ressuscitado, essas palavras não teriam sentido nenhum. Eu quero que vocês entendam que a fé, a revelação, o que nós estudamos, não está só em textos, em textos. O que nós estudamos é vida, é espírito, não são só textos. Porque se fossem só textos, seriam palavras mortas. De novo, aquele texto. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Vocês estão entendendo essa passagem? As palavras sozinhas não dizem nada. Elas são mortas. Mas elas só têm algum valor se elas estiverem relacionadas com uma realidade por trás delas. Talvez vocês não estejam entendendo por que eu estou falando isso, mas vocês vão entender já já. O bom teólogo aprende que não deve apenas se ater aos textos, acreditando que só porque você conhece a etimologia, porque a palavra do grego diz isso, do hebraico diz aquilo, você entendeu tudo. Não. A gente precisa entender qual é o espírito daquilo, qual é o sentido daquilo. Eu, nas minhas aulas que eu dou na igreja, eu sempre falo assim, gente, principalmente para os novos convertidos, e eles falam assim, Fábio, você acha que a gente deve ler a Bíblia bastante? Minha resposta é não. Não? Como assim não devo ler a Bíblia bastante? Porque é o seguinte, as Escrituras, elas são riquíssimas, e elas são verdade pura. Há uma carga de vida, de verdade ali, que não é fácil assimilar. Então imagina você ler 2, 3, 4 capítulos de uma vez só. O que você conseguiu assimilar daquilo ali? Pouquíssimo. Você talvez tenha guardado os textos, se você tem uma boa memória. Mas o que você guardou do espírito dali? E o que é o espírito? É o sentido real do que está escrito ali. O que, que você conseguiu guardar? Quase nada. Então eu sempre aconselho eles assim, olha, leia pouco, mas leia sempre. Então você pega lá, pega a Bíblia, normalmente ela está separada por, né, eles colocam títulos, mesmo entre os capítulos, dentro dos capítulos eles colocam títulos. Então você vai estudar a Bíblia, não tenta ser o super-herói, ler 3 capítulos de uma vez, não. Lê uma historinha daquela, um trecho daquele. Se você achar que não está entendendo, lê 2, 3 versículos por vez. Mas quando você lê aquilo, mastigue. Sabe? Absorva aquilo de forma que aquilo entre em você e se transforme em você. As pessoas querem estudar, mas elas querem apenas obter informações. Mas o que, que adianta obter informação, gente? Eu acho que se vocês estão aqui, é porque de alguma maneira vocês querem crescer. Crescer. Não só nas informações que você tem, vocês querem crescer como pessoas também. Mas para crescer, vocês precisam não apenas saber o que está escrito, mas compreender. E acima de tudo, não é só compreender, é conhecer, absorver. Aquilo que você vai ler, não pode ser algo que vai ficar apenas numa gavetinha da tua memória. Toda palavra bíblica que você lê, ela tem que entrar na tua vida. E tem que te transformar. Isso é verdadeiro conhecimento, essa absorção de forma que aquela verdade se torna você e você se torna aquela verdade de maneira que você já se confunde com ela. Isso é conhecimento. Isso é estudar a Bíblia. Então, a gente não pode se ater apenas a textos, a palavras soltas. Nós precisamos buscar o sentido de cada passagem. Vocês são cristãos. Eu acredito que vocês se deliciam com a Bíblia. Aí, talvez dentro aí do coração de vocês, vocês pensem assim, eu queria que isso fosse verdade. Mas não é isso que tem acontecido comigo. Eu tenho lido a Bíblia, mas eu não tenho me deliciado. Será que o problema é em mim? Eu vou dizer, não. O problema não é em você. Talvez o problema esteja no teu método. Talvez você está querendo ler a Bíblia como se lê um catálogo. E não dá. A verdade de Deus é muito forte. E ela precisa ser digerida com cuidado e com carinho. E é assim que vocês têm que fazer. Nós vamos passar 2 anos juntos, estudando essas coisas. A gente não pode passar assim, ó. Batido, eu jogo um monte de informação para vocês e está tudo bem. Eu quero que essas informações se transformem em conhecimento verdadeiro da vida de vocês. E vocês cresçam. Se tornem homens e mulheres melhores. Porque se vocês vão absorver a verdade de Deus, vocês só podem se tornar homens e mulheres melhores. O nosso curso não é só para fazer vocês serem mais inteligentes. Também ajuda. Mas não é só isso. É para formar pessoas que cresçam. Espiritualmente cresçam. Algo que reside além das palavras. Se eu falar assim, ó. Aquela cadeira que está lá na minha sala, na ponta da minha sala. Vocês entenderam o que eu falei? Sim ou não? Mas não é muito melhor eu fazer assim e falar assim, ó, essa cadeira aqui, ó. Ou simplesmente fazer, ó, essa. Não preciso nem falar cadeira. A cadeira em si fala muito mais do que as minhas palavras. Minha palavra é só um símbolo. Ela se referiu a uma verdade, mas a verdade em si tem muito mais valor. Fala e comunica muito mais. Quando nós falamos das coisas bíblicas, uma coisa é você falar. A outra coisa é a experiência disso. Há muita gente que acha que pode ter uma vida cristã ou pode conhecer o cristianismo apenas com os textos. Não dá. Você pode até entender alguma coisa, mas não substitui o conhecimento de fato. Agora, Fábio, não dá para eu experimentar tudo. Sim, não, pessoalmente não. Mas o que a gente faz? A gente vai usar as experiências das outras pessoas para explicar as coisas. Não vamos nos prender a textos apenas. Temos que ir além deles e conhecer os fatos. Eu não posso dizer apenas a cadeira. É muito melhor eu conhecer de fato a cadeira e saber o que ela se refere. Nós devemos buscar a realidade por trás da palavra. Por trás de cada texto, tudo que a gente lê, há um sentido daquilo. Há um espírito por trás de cada palavra. E o que vivifica na Bíblia é o espírito. Você vai ler a Bíblia e quer que dali saia alguma coisa valorosa? Não são as palavras que vão fazer isso, é o espírito. Ou seja, é o sentido delas. O sentido real é que vai fazer diferença. E você se prender só ao texto é condenar-se a uma morte intelectual. Nós devemos sempre observar a realidade. Se a gente olhar mesmo as palavras de Jesus, as próprias palavras de Jesus só têm vida quando elas fazem referência à verdade, ao sentido do que ele está dizendo. Qual é o grande erro de muita seita e muita religião por aí? Você pega um kardecismo, por exemplo, ou um islamismo. Eles aceitam que existiu um homem chamado Jesus. Certo? Eles aceitam as palavras que Jesus disse, certo? Mas eles ficaram só nas palavras. Eles não leram a realidade do Cristo, a realidade de Cristo. Eles não conseguem enxergar o Cristo real. Eles só enxergam o Cristo das palavras. Olha o perigo. Eles veem só o Cristo que fala, mas não a pessoa de Jesus Cristo. Então eles não conseguem ver a realidade. Então é possível para eles citar Jesus Cristo, dizer que Jesus Cristo falou coisas lindas e maravilhosas, mas negar o principal, que é a pessoa de Cristo, em toda a sua essência. Vê o perigo de você olhar só as palavras. Por quê? Porque as palavras, elas contêm armadilhas. Tem um texto na Bíblia que fala assim, Colossenses 3,13. Fala mais ou menos assim: suportando-vos uns aos outros. Olha o problema das palavras. O que quer dizer esse texto, suportando-vos uns aos outros? Quer dizer, eu tenho que aturar meus irmãos porque é difícil. Não. É dar o suporte. Suporte os seus irmãos, dê força, ajude-os. Vê como uma palavra, quem interpreta o suportar como ter paciência, aguentar, não está errado na interpretação do texto, porque essa palavra tem esse significado mais moderno. Tem esse significado mais moderno. Se você for no dicionário, ele vai te dar também esse significado. Olha o perigo de você interpretar a palavra por ela sozinha. E aí o cara vai discutir contigo e fala, não, mas a Bíblia fala isso aqui, ó, tô com o Aurélio aqui, suportar significa isso, quer dizer isso. Mas você olha e fala, não, mas não é esse o espírito da coisa, não é esse o sentido do texto, não é esse o sentido da palavra. Nesse texto não dá. Entende? Então, assim, a gente não pode ficar preso a uma coisa que é símbolo. Gente, palavra, talvez vocês não entendam isso, mas palavra é símbolo que se refere à realidade, ela não é realidade em si. Nós, cristãos, os cristãos, o cristianismo é realidade. Guarda isso, o cristianismo é realidade e não mais símbolo. Como que era no Velho Testamento? Como que era no Velho Testamento? Existiam os rituais, os sacrifícios, as festas, tudo aquilo. Quem ensinou aquilo? Quem deu aquilo para o povo? Quem? Deus. Deus. Deus ensinou os rituais, Deus ensinou sobre as festas, sobre o sacrifício do cordeiro, tudo isso. Mas aquelas coisas eram o quê? Símbolos. Símbolos. Ó, aqui já, a gente já está entrando num conceito teológico. São símbolos que apenas direcionam para uma realidade. O que, que é um sacrifício de um cordeiro? O que, que é uma festa? O que, que é uma restrição alimentar? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. O que é em si mesmo? Absolutamente nada. Nada. Esses símbolos, eles só têm valor se eles se referirem a uma realidade. Por exemplo, quando Deus ensina sobre o sacrifício do cordeiro, né? Então sacrificava um cordeiro, puro, sem mácula, para perdão dos pecados do povo. O que, que o povo entendia? Que precisava sacrificar o cordeiro para ser perdoado. O povo entendia alguma coisa além disso? Não. Mas que sentido tem um cordeiro ser morto para ser perdoado o seu pecado? Qual era o sentido e onde estava esse sentido? O sentido estava no futuro. Quando quem se manifestasse? Jesus Cristo. Então aquele sacrifício, aquele ritual do cordeiro era um símbolo. Como todo símbolo, ele estava se referindo a uma realidade, Mas ele mesmo não era uma realidade. Se vão dizer que não existisse Jesus Cristo, qual era o sentido do cordeiro? Perde o sentido. Porque ele é só um símbolo. Um símbolo que se refere a algo. Mas ele mesmo não é. E toda a ritualística do Velho Testamento é isso, é símbolo. Em Colossenses 2, Paulo fala isso, que são sombras das coisas que iam vir. Então, quando alguém hoje, sendo cristão, por exemplo, se atém a seguir ritos do Velho Testamento, o que, que ele está fazendo? Ele está negando a realidade em favor do símbolo. Ou seja, ele está negando o real para viver na aparência. Por quê? A realidade já está manifestada. O que ficou para trás é aparência, é símbolo. Tinha o seu valor como algo que estava se referindo a outra coisa. Se não existia essa outra coisa, aquele negócio perde totalmente o valor. Então, que me perdoem aqueles que ficam ensinando sobre a guarda de sábado, sobre proibição de comer carne de porco, sobre a lei em si, como norma ainda vigorando para os dias de hoje. Não dá, porque isso é retomar o símbolo, a aparência, e não a realidade. O véu foi rasgado, gente. Não foi isso que aconteceu? Quando Cristo morreu? O que aconteceu com o véu? O que simbolizava aquele véu? Outro símbolo, né? O véu era a separação da comunicação de Deus, dos homens, com Deus. Quando aquele véu se rasga, o que está simbolizando aí? Que não há mais esse símbolo que separa. Então agora não precisam mais sacrificar um cordeiro. Por quê? Porque Jesus já sacrificou-se. E o sangue dele já me lavou. Já é real. Eu não preciso mais daquele símbolo. Eu não preciso me ater a nenhuma regra, nenhuma festa, como tinha no Antigo Testamento. Nada daquilo é mais importante, porque o que era realidade tomou lugar do que era símbolo. Nós buscamos a realidade. Nós vivemos sobre o que eu chamo de reino do Espírito. Então nós temos uma escolha, nós podemos viver no reino do Espírito ou então viver no governo do símbolo, da aparência. Mas qual é o problema da vida na aparência? A vida do símbolo é só estético. Por exemplo, você pecava no Velho Testamento. O que você tinha que fazer para ter o teu pecado perdoado? Levava uma oferta para o sacerdote. Existia aí, nesse ato, alguma conotação moral de preocupação com o sentido? Não, era um ato ritualístico. Você apenas levava aquilo. E hoje? Hoje não, o homem, diante do término desses rituais, o que importa é o espírito, aquilo que é real e sincero. Se eu hoje chego e falo assim, Senhor, me perdoa, e isso não for sincero, não tem valor nenhum. Porque não existe mais um ritual para cobrir isso. Tem que ser algo que saia do profundo da alma. O que eu quero dizer é o seguinte, nós vivemos numa época, teologicamente falando, de realidade, não de simbologias. E é uma época que o que vale é a verdadeira intenção do coração do homem, e não os rituais que ele faz. Isso muda tudo, gente. Isso muda tudo. E vocês, quando estiverem estudando a Bíblia, vocês têm que olhar e entender que o Velho Testamento ali está simbolizando as coisas que haviam de vir. Então não cometam o erro de muitos estudantes de teologia que vai para o Velho Testamento e dali começa a tirar toda a sua regra moral, teológica. Não. Quem faz isso não entendeu nada de cristianismo. Talvez tenha entendido alguma coisa de judaísmo, mas de cristianismo não entendeu nada. Porque o cristianismo é exatamente essa transposição do que era simbólico para o que é real. E o que importa para a gente é aquilo que é real, e não o que é simbólico. Hoje nós nos relacionamos com Deus não mais por meio de símbolos que, de maneira assim, incompleta, representava a divindade. Não. Hoje é direto. O que, que Jesus falou para aquela samaritana? Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em... O que, que é isso? Vocês algum dia entenderam bem esse texto? O que, que é adorar a Deus em Espírito? Olha os termos, olha aqui, desde as outras aulas eu estou usando esse termo Espírito, Espírito, Espírito. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Espírito. Deus é Espírito. O que, que eu falei quando eu falei da letra mata, mas o Espírito vivifica? Que o Espírito é aquilo que é real, o sentido puro das coisas. Isso é Espírito. Deus é Espírito por quê? Não é pela sua forma só, externa. Ele é Espírito porque ele é a realidade pura. Ele é Espírito porque ele é a realidade pura, ele é o sentido. Ele é o sentido de tudo. Podemos dizer assim, que Deus é o Espírito da coisa. Ele é o Espírito de tudo, ele é a realidade pura. Então Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem também estejam em Espírito, ou seja, também estejam abertos, sinceros, não com aparência, mas com sentido real. Entende? Então, para você adorar a Deus de verdade, você precisa ter o teu sentido verdadeiro de adoração. Você não vai adorar a Deus apenas com atos exteriores. Importa que você esteja completamente aberto para esse Deus. Importa que o teu ato de adoração seja totalmente sincero. Então é Espírito com Espírito, é sinceridade com sinceridade, realidade com realidade, pureza com pureza. E quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando disso, pureza, abertura, sinceridade, claridade. Não é mais símbolo, não é mais ritual, não é mais aparência estética, não são essas coisas. É realidade, é pureza e abertura. Isso é o cristianismo. Há muita gente que vive na igreja que sofre porque não consegue transpor da aparência da religiosidade e do ritual para esse relacionamento direto com o Espírito Santo. Sabe o que muita gente faz? É aquilo que os gnósticos faziam antes. O que os gnósticos acreditavam? Que existia uma realidade espiritual, que é onde se encontrava Deus, e uma realidade material. Certo? Então eles acreditavam o seguinte: ora, eu quero me transpor para Deus, para a realidade espiritual, então eu tenho que me lançar para lá. Mas como era esse lançamento do gnóstico? O que, que ele fazia para se lançar para lá? Ele fazia um ritual. Um ritual, uma oração específica, uma repetição de palavras, alguma coisa que o transportasse para lá. Mas eu pergunto, isso é cristianismo? O que, que eu falei que é o cristianismo? Ele é a realidade. Realidade, não o símbolo. Que realidade há em ser transportado para um mundo espiritual por meio de rituais? Você está usando símbolos, porque os rituais não são nada. O cristianismo, ele não é assim. O cristianismo, como eu falei da outra vez, é o mundo espiritual e o mundo material dentro, O que você precisa, você está vivendo com aqui, ó, dentro desse mundo material, mas você quer viver no mundo espiritual. O que você faz? Você apenas se abre a esse mundo espiritual. Você apenas abre a tua visão e enxerga e fala, não, há uma verdade além dessa que eu vejo. Há uma verdade além daquilo que eu experimento nos sentidos. Então, aqui, gente, a gente não está vivendo só pelo símbolo, só pelo ritual. Pelo contrário, a gente está vivendo a realidade. É o espírito, não o ritual. Por isso que os gnósticos foram condenados pela igreja, porque não é isso que o cristianismo ensina. Qual é a lição para a nossa vida também? Nós temos que, em tudo, buscar a realidade. Não é só nos textos, é na vida. Por que muita gente prefere o ritual? Porque o ritual não tem conotação moral nenhuma, mas a realidade tem. Vocês precisam, por exemplo, ser santos. Sim ou não? Agora, dá para só ter aparência de santo? Não, se você tiver aparência de santo, você não é santo. Não dá para você viver uma santidade camuflada. Não dá, você simplesmente não vai ser santo. A mesma coisa, a pureza, a mesma coisa, o amor. Tudo, todas essas virtudes cristãs, elas precisam ser sinceras. Elas não podem ser aparentes. Você não pode ter um amor só aparente. Um amor aparente não é amor. Uma santidade aparente não é santidade. Então nós vivemos a realidade total. Ou vivemos ela, ou não vivemos. A escolha do cristão, do cristianismo, é a realidade. Então a gente não pode retroceder e achar que pode viver um cristianismo com base. Vai, não vou falar viver, porque aí parece que eu estou falando para estudantes. A gente não pode entender um cristianismo com base em ritos, símbolos e sacramentos. O cristianismo não está baseado nisso. Muitas vezes a igreja deu a entender que o cristianismo estava baseado em ritos, em símbolos e em sacramentos. Mas não! Pelo contrário, o cristianismo veio e aboliu os ritos, aboliu os símbolos e aboliu os sacramentos. Por quê? Porque o cristianismo trouxe a revelação da verdade. Então os ritos, os símbolos e os sacramentos que olhavam para a verdade passam a ser desnecessários quando a verdade aparece. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Se não entendeu, pergunte. Isso tem muito aqui a ver com fundamentos teológicos, porque a forma como você vai estudar a Bíblia vai decidir como você vai entendê-la. Se você for olhar a Bíblia, procurando nela os ritos, os símbolos e os sacramentos, você não vai entender a Bíblia cristã. Você não vai entender a teologia cristã. Você vai entender uma outra coisa. Quando você estudar a Bíblia, você tem que saber que essas coisas aqui passaram. Passaram. E o que ficou foi uma verdade que precisa ser compreendida, que é o Espírito. Essa palavra é muito importante no estudo da teologia. Espírito não é alma penada de cada um de nós. Entende? Espírito é também. Se quiser marcar isso, pode marcar. O sentido real das coisas. O espírito é o sentido real das coisas. Quando a gente fala que Deus é espírito, então tenta entender agora essa expressão com base nisso aqui. Espírito é sentido real das coisas. Deus é espírito. O que, que Deus é, então? Hã? É a verdade. Deus é a completa verdade. Deus é espírito puro. É a completa verdade. Importa que nós adoremos, adoremos em espírito. Importa que adoremos como? No sentido real. Adoremos realmente. E aqui há um outro nome. Se chama Espírito Santo. Espírito, algo absolutamente real. E santo significa o quê? Puro é uma das expressões, mas a expressão mais certa para essa palavra é aquilo que é separado de tudo e não contaminado por nada. Ele está separado, então é o real totalmente separado de qualquer contaminação. Esse é o Espírito Santo. Então, resumindo só a aula de hoje, nosso estudo ele é baseado na realidade e não no símbolo. É na realidade e não na aparência. Nós estudamos a Bíblia na busca do que é real. O verdadeiro teólogo, ele busca a experiência real da... Será que eu esqueci? A gente não vai tomar café hoje. É, tu vê? Passou do horário aqui. Pronto, agora vai começar. Parte mais importante da aula, gente. Eu acho que muita gente se detém. E aí é uma coisa real. A gente percebe na igreja moderna, ela está começando a olhar para trás. Quantas igrejas protestantes vocês não veem aí com um candelabro judaico? Tá? Quantas não ficam pregando que a lei? Quantas não têm a bandeira de Israel? Nada contra Israel, pelo contrário, acho que a gente deve defender Israel mesmo. Mas quantas não ficam trazendo rituais judaicos para dentro da igreja? O que, que é isso? É o abandono da realidade que nós temos hoje por uma simbologia que já não faz sentido nenhum. Não faz mais sentido nenhum. Nós temos o que é melhor, que é a realidade pura. E nós vamos ficar olhando lá para trás. Ai, a lei como era linda. Ai, os rituais judaicos como são legaizinhos. Ai, que bonito. Para quê? Se nós temos a realidade para frente. O Espírito que vivifica manifestado totalmente e não por meio de aparências exteriores. Fala. Também não é uma necessidade assim de querer fazer um negócio assim. Assim vai acessível para todos. Faz um padrão. Exatamente. Todos seguem aquilo, todos fazem. E mantém aquela comunidade unida com base... Eu acho que está aí. Fazem só que é exatamente isso que é o anticristianismo. Porque o cristianismo, primeiro, a tua salvação é o quê? Individual. A tua relação com Deus é individual também. É, a tua moralidade, os teus atos são todos individuais. Então você não tem como padronizar isso. Mas eu acho que no fundo é, a ideia é essa. Mas já não tem mais sentido nenhum. Quando vocês forem estudar a Bíblia, gente, toma muito cuidado com isso. Muita gente pergunta, para que, que existe o Velho Testamento? Para que, que existe o Velho Testamento? Não tem como. E tem um sentido. Qual é o sentido? Primeiro, ele mostra que o Novo Testamento é real, porque há não sei quantos anos foi dito que ia acontecer isso. Uhum. Isso já é uma autenticação, né? Exatamente. E fora a história toda de Deus para com a gente, né? Todo o Velho Testamento está apontando para Cristo. Isso, não, isso que eu estou falando é loucura. Paulo, em Hebreus, quando está falando do batismo, ele pega lá aquela história do povo caminhando no deserto e ele fala, aquilo era o símbolo do batismo. Depois nós vamos estudar isso. Mas então vocês, quando lerem a Bíblia, saibam assim, ó, tem o Velho Testamento. O que, que há no Velho Testamento? As profecias do que já aconteceu e das coisas que vão acontecer. E há toda a instrução para que se compreenda o Novo Testamento. A Bíblia chama, Paulo em Gálatas, chama o Velho Testamento de... Deixa eu ver se vocês sabem o que é essa palavra. É português isso. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Exatamente. O que é o Aio? O Aio é como se fosse um tutor. O pai da, né, contratava um homem que ia instruir o filho. Então, ó, Paulo chama o Velho Testamento de Aio. E ele ainda fala assim, depois que o filho cresce, o Aio perde a função. Não é isso que a Bíblia fala? O que, que é crescer? Crescer é, quando Jesus Cristo se manifestou, aquilo que o Aio estava ensinando, que era o Velho Testamento, já apareceu. Tem sentido eu falar assim, olha gente, eu tenho aqui na minha sala uma cadeira muito bonita, cadeira feita de pano, com os pés e tal. Aí eu fico aqui explicando. Tem algum sentido eu pegar essa cadeira, a mesma cadeira que eu estava falando, e falar, gente, aqui na minha sala tem uma cadeira de pano, olha, sabe, ela é muito bonita, tem sentido eu ficar fazendo isso? Por quê? Porque ela já está manifestada aqui, basta vocês olharem. Eu não preciso e não tem sentido eu ficar descrevendo uma coisa que vocês estão vendo. O Velho Testamento é exatamente isso, ele estava descrevendo e ensinando sobre Cristo. Quando Cristo se manifesta, não tem mais sentido eu olhar para o Velho Testamento, no sentido de tentar apreender alguma coisa nova. Não, essas coisas se manifestaram todas em Cristo. O Velho Testamento, ele é o quê? A comprovação de todo o ensinamento, a compreensão de como Deus tratou tudo isso, e as profecias daquilo que havia de vir, que ainda vão acontecer, que ainda não aconteceram. Para a gente compreender tudo, é necessário o Velho Testamento. Mas vocês que estão estudando teologia, saibam que estudar o Velho Testamento não é praticar o Velho Testamento. E estudar o Velho Testamento não é trazer aquilo como se aquilo fosse algo para ser colocado na igreja hoje. Não, o Velho Testamento sempre aponta para Cristo. Sempre aponta para Ele. Certo? Dessa parte da aula, ficou alguma dúvida? Talvez. Eu sei que hoje a aula foi mais técnica, um pouco mais difícil de entender. Mas é necessário. Vocês não têm ideia de como é importante isso que eu falei hoje. Daqui a um tempo vocês vão falar, poxa, falei mesmo, aquela aula lá que eu achei tão difícil, mas foi muito útil. Vocês vão entender isso depois, porque quando vocês começarem a interpretar a Bíblia, estudar, vocês vão ver como é importante aplicar isso para lá, para não se confundir. Certo? Nenhuma pergunta? Então vamos tomar o nosso coffee, daqui a pouco a gente volta para as perguntas gerais. Está ouvindo a tua filha? É. Ela fala baixo.